Salvador 142-01, pode ficar, cara. Para o posto de estacionamento. 142-01, ele direcionou e pode para o táxi. Ciente, direcionamento, chama quando for para o táxi. 142-01. Táxi Ocean Air 6211, total a bordo 1-1-1. Autonomia 3:40, alterna com. O Chanel 6211, no táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. 17, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10-1295, Chanel 6211. Então 3153, mantenha antes da Juliette, após a passagem do Airbus da Avianca, está autorizado o ingresso da Juliette, espera o portão 09. Vai manter a Juliette, após passar a aeronave da Avianca, prossegue a Juliette para o 9, 3-1-3. Tomador, bom dia, qual é 3597? Não, 3597, bom dia, Brasil. O 3517, autorização 380 para Brasília. Sam 3517, autorizado para Brasília, nível 380, via Pesulu 17. Decola da 10, com primeira curva direita, no perfil da Arbor Elefo. Transponder 5532, controlando 10, decimal 8. Ok, apenas confirmando o nome da saída, transição é Elefo. Saída? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Ok, 380 Brasília, Pesulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. Controle 1208, transponder 5532, Dan 3597, no box, aliás, no finger, 4 pushback, perfeito pushback. Dan 3597, procedimento correto, agora para push. Tupuca, contato radar, vigilante. Será Tupuca, tá 3890. IP5514, bom dia, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após a direta Aracaju, transponder 5544, controle 120, decimal 8. Total 9910. Controle, eu passarei da 98 aeronaves, solicito um desvio aqui de 10 graus pela esquerda, por aproximadamente 15 milhas, para evitar formação. Ciente, após voo apelo, passaria do 9809. Afirmativo, grato, dá presente pelo então. Controle, 3890, desvio à direita para 090, evita a formação. Ciente, está livre. Deixa eu para posicionar. A bordo 110, pelo menos 3 horas e meia, até na Ribeirão, pronto para o táxi. E alinhar e decolar, em 120 graus, 7 horas. Aliás, decolar é certo, ponto 362. 30. Afirma. Autorizado o táxi, via pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, 8, decimal 95, ajuste no 097. Ciente, via táxi, via pátio 1, Índia, torre 78, decimal 9. Cessna 3890, livre das informações, pode ir para Aracaju, presente. Boa viagem. 308, boa, 62, 11. Aproximando os pontos Terra e Tombo, 14201. 4201, alinhar e manter. Alinha e mantém, 14201. Táxi autorizado, chama para ingresso no céu. Passa 2000 pés para o 360 na Dael. 3890, chama Recife em 125, decimal 45. 125, 45, 3890. Total 9910, estabilizando na localizada. Ciente, passando o PUC, Duna, completa LS, setor 118, decimal 95. Completa 118, 95, ponto vale. Tomei. 360, vista Zulu 17, decola da 10, com a primeira curva à direita, fez a Arbor, em cima nessa, responde 5534, controle 120, decimal 8. Formulário estabilizado, localizador. Aguardando pista livre, 1097. 1715, saída Arbor Elefa, transforma 5534. Arbor Elefa, 5534, transforma. 1715, correto, reporte pronto para puxa. Boa tarde. Boa noite, 04, número 2 do setor, aguarde para push. Solda 3597, pronto para o táxi, o POB 124, autonomia 4 horas e 40, alterna com 3597, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, cima 95, ajuste no 017. Via Índia, no ponto de espera, 3597, ajustado no 097. Salvador, é o Mike que foi eco. Mike, o que você é para si? Autorização de reboque, olha, aqui da remota 14 para o gate 4. O que você é eco, aguarde para reboque. Aguardando. Número 42, número 2 do setor, aguarde para puxa. Jordan, 642. O 1804 autorizado, puxa e pode para táxi. Vai reportar para o táxi, para iniciar o puxo, 804. Está estabilizado. Tente Passaredo, 2 milhas do externo, completa LS 118.35, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho. Bom, muito obrigado também. O controle retribui o desejo. Torre, muito bom dia. Passaredo 9809, está estabilizado. Agora trem baixaria travado. 9809, continue a aproximação, aguardo autorização. Na sua escuta. E quanto a decolagem? Decolagem autorizada, no 5 0 graus, 10 nós, continua 7. 3, até dos sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, espera aqui a sua sinalizadora, total 9910. Mike X-Ray, eu sou. Mike, XOE, como é a escuta? XOE está autorizando o início do reboque até o travessa com meia dúzia. Autorizado até o travessa meia dúzia. Solo 847. Solo? Solo 847. Portão 2, para. Dedo, trem, baixar e travado. Índia, pronto, cópia. Ouço, decola aos 4-1 no controle 1208. Tenha uma boa viagem. 208, grato. Cola da 10, com primeira curva direita, seja da El, Leda. Após o abrigue, a gente recebe seu pulso 1-6. Se responder 5537, controle 1-2-0-2-8. Olha, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Mike Serra Golf, contato rápido aí da Boa Vigilância. Vai dar boa vigilância, restrito aos 3.000? Livre a subida. Livre. Gol 1-8-9-7, transponder 5537, é o pêsulo 1-6. Pêsulo 1-6. 1-8-9-7, correto, repete para puxa. Qual que é a previsão para o 642? Após o início do táxi, no tráfego da companhia ou no 642 está autorizado, puxa? Ok, após o tráfego da companhia, o seu táxi está autorizado, 642. Alô, Pêsulo 9-6, Pêsulo 1-0 para puxa 7. 1-6-7, Pêsulo 1-0 para puxa 7. Tem algum 1-7-5 para tomar luz? Algum 1-6-0-7 no portão 1-0 para puxa 7. Chamada de 3 minutos para o puxa, gol 1-6-0-7. Solo gol no 8-4-7, nós temos 1-6-0-7. O gol no 897, aguarde, vou confirmar que as restrições da DAEL para a pista 1-0, que foi modificado só para a cabeceira 2-8, só isso aí. Para o táxi, o 1804 com 175 a bordo. Autonomia é de 3 horas e 20 campinas. O 18 104, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, no sinal 95, ajuste no 017. Solo, bom dia, passaria do 9809. Passaria do 9809, bom dia, táxi pela Alfa e partindo da Juliette. Alfa para o 4 Juliette, 9809. Juliette. É o 09809, ok? Pela Alfa, mantendo antes da Juliette, na sua escuta. Salvador, bom dia, boa noite, 04, pronto, pode ser. Boa noite, 04, bom dia, Leandro Monteiro. Boa noite, 97. Verificamos a carta na saída da EL e não há restrições na subida da 10, apenas na 28. Nenhuma restrição na da EL decolando da 10. Boa noite, 97. Salvador, Mike X-Ray X. Pessoal? O Mike X-Ray Echo, aguardando aqui na posição 6. Mike X-Ray Echo, prossiga até através do posição 5. Até através da 5, ok? Ponto de espera, torre 118, no sinal 95, ajuste no 017. Sim, via Indy, ponto de espera 895 no 017, o nome é com a 2 bandidos. Solo, Alfa Cargo 6570, está na parte 3. Autorização nível 350 para Recife, paciente da Hotel. Alfa Cargo 6570, qual foi o horário que foi feito seu plano de voo? 020 e já está 5 minutos para o push, que é para antecipar, te agradeço, muito obrigado. Gente, eu não sei o seu plano, vou checar aqui, já conhece. Obrigado. 7 precisa pushback. Acionamento posição 2. 297, aguarde 1 minuto 2 o setor para push. Paulo, agora 705, puxa o acionamento no 612. Santos, eu vou na 607, com 187 a bordo, 3 horas e 50 ao término da Galeão. Voo no 607, 187 a bordo, Galeão, autonomia de 3 horas e 50, aguarde para o táxi. Para, puxa o acionamento no portão 612, 795 na rua. 795 na rua, aguarde para o puxar o Mike, Mike X-Ray Echo. Autorizado, prosseguir para o remoque, para o gate 04. Ok, autorizado, até o 4. Alô, Salvador, é o 9809. 9809, sim. Ativa, apenas confirmando, o Dan ali está sendo rebocado ou está acionado? Ele está sendo rebocado, só que só temos um ingresso. Após a passagem dele, você está autorizado a entrar na Juliette para a remota no 3. Ah, afirmativo, estou aguardando o reboque, então. Solo 3, para push e acionamento. Checo, até o 04. É, Michael, que sei, a Echo foi informado agora há pouco de que a Infraero mudou o nosso portão para o 5. Podemos então ingressar aqui no 5? Melhor ainda, no 05. Ok. 5 no 4, livre acionar, champanhe de táxi. 1607, autorizado táxi até através do 612, achando lá para prosseguir. Autorizado até através do placar 612. Do 9809, estimado mais 2 minutos para ingresso no pátio. Afirmativo. Vou no 607, fique atento ao término do reboque no gate 05, após autorizado o táxi. Bate 1 no Índia, no posto de espera, torre 1 no 8, edição 95, ajuste 1-0 no 8. Terreno 9809, autorizado ingressão Juliette, remoto no 3. Afirmativo, autorizado Juliette, posição? 1 no 3. Afirmativo, obrigado. Salvador, 3507. Siga, eu consigo ele. Tentou contato com 288. 8 com centro Recife, negativo contato, seria uma secundária. Firmo, tenta 126 decimal 0. 260, centro Recife, 17. Espera, tá 10, está próximo. 607, alinhar e decolar, 14 graus, 10. Livre, alinhar e decolar, para 207. 405, você? Informação Índia, nível 310, Recife. Rio 9645, Índia, confere o número 2 para conta. É 45. Fala 8737, aprovado, callback, meu táxi, eu tô com espera. Skip 55 no 4, prossiga o táxi do 41, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Ok, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, braço. Gol no 715, após a passagem do ATR da tripe, sou retaguarda, com a nossa equipe de solo, apresenta o puxo. Após a tripe, está livre, gol no 715. Chefe de Leo, Mike, Eco, Romeu, aguarde. Gente, Juliette, Romeu, aguarde. Previsão por 897. 897, após a passagem do ATR da tripe, sou retaguarda, autorizado. Após a ATR, autorizado. No 7 no 5, livre seu aeroporto para táxi, eu tomei a luz. Deu a passar, ficou no mesmo. Salvador, muito bom dia, 55 no 4, ponto de espera, dá um vez. 55 no 4, após o voo, alinhado em Monte. Após o voo, alinhado em Monte, 55 no 4. Isso, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5557, controle 120 do sinal 8. É, o 350 para Recife, decola no 0, curva esquerda, Puca, Ara, Puca, Caju. Transponder 58, conforme. 5557 no transponder e 1208, controle APSA Cargo 6570. APSA Cargo 6570, correto, reporte para um parafuso acionado. Rio 9645, pronto, cópia? Rio 9645, pronto. Rio 9645, autorizado para Recife, nível 310, via Prisc 58, decolada 10, com primeira curva à direita, saída da El, corrigindo saída Puca, tração Aracaju, com curva à esquerda. Transponder 5552, controle 120 do sinal 8. Autorizado, 390, Prisc 58, decolando 10, Puca. Aracaju, com a primeira curva esquerda. 5552, controle de saída 208. Rio 9645, toma pronto para curso de acionamento. Correto, Rio 9645. Bom dia. Descendo e mantém 2000 feet, última matéria.